preservar a mãe, que poderá gestar outras vezes, recebendo aquele espírito que talvez provocasse a sua morte naquela gestação. Então, a doutrina espírita é muito clara quando nos fala das alternativas, da única possibilidade em que se aceita o aborto. Então, o assunto é muito grave. Nós temos, infelizmente, muitas pessoas vitimadas não somente pelo aborto, mas também pelo sentimento de culpa, que muitas vezes pode ser mais grave, mais danoso até ao psiquismo da jovem, da mãe, do que o próprio ato do aborto. Nós vamos ver pessoas vivendo uma vida inteira de remorsos, paralisada pelo sentimento de culpa, impedindo a sua evolução, impedindo que ela faça o que deveria fazer para reparar o erro daquele aborto. Porque se nós temos o direito de errar, temos o dever de reparar os nossos equívocos. Então será através da caridade, através do amor que cobre a multidão de pecados, conforme a Epístola de Pedro, que nós iremos reparar o equívoco que provavelmente todos nós nessa assembleia, um dia, em outras encarnações, talvez tenhamos procedido. O aborto era tão comum que em muitas sociedades não se constituía mesmo crime antigamente. Apenas com o avanço da civilização é que as pessoas foram tendo consciência realmente da gravidade do problema. Em alguns países, como a China, nós vemos muitas crianças, muitas meninas, sobretudo, quando as mães sabem que se trata de um ser do sexo feminino, elas interrompem a gravidez por conta do controle de natalidade e porque sabem que um filho varão, um homem, poderá sustentar o lar, diferentemente, muitas vezes, do que poderia uma jovem, uma moça. Então, a humanidade ainda se debate na questão da interrupção da gravidez. E nós vamos analisar então um pouquinho do porquê das causas. Por que uma jovem opta pelo aborto? Por que uma mulher já dos seus 30 anos também faz essa escolha? O que leva essas pessoas a tomarem essa decisão? Nós relacionamos algumas das causas. A primeira, que nós não poderíamos deixar de mencionar, é sem dúvida alguma o aborto como sendo uma consequência, um efeito de uma família mal estruturada, de uma família disfuncional, nas palavras do nosso querido Alberto Almeida, um dos maiores palestrantes do Brasil, que esteve há tão pouco tempo aqui na Casa de Atualpa. Eu recomendaria para vocês o CD ou o DVD desse seminário que ele fez nessa casa, um dos seminários feitos a respeito de família, com a maior profundidade, falando ao nosso coração, como eu jamais houvera visto alguém falar. Então, é muito importante que a gente perceba que quando aquela jovem comete um aborto, a interrupção da gravidez, é muitas vezes porque não tem o respaldo, o anteparo de uma família que lhe protege, que a ama incondicionalmente, que sabe que ali se trata de uma prova, porque ela está passando, mas é também uma prova para a família. Os pais, quando rejeitam a gravidez da sua filha, estão incorrendo num erro muito grave. Serão responsabilizados. Porque muitas vezes eles não fazem tão somente porque acham que a gravidez, fora da época, é inadequada, mas fazem-no por orgulho. Fazem-no porque não querem ter em sua família uma jovem que foi desonrada, como se a honra de uma mulher estivesse numa membrana, no ímen. A honra de uma mulher está no seu coração, nas suas atitudes, no seu intelecto. E no passado, vimos tantas atrocidades em nome da defesa da honra das famílias. Orgulho de nós. Allan Kardec assevera isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que aqueles pais que forçam os filhos a seguirem determinadas profissões, para a qual muitas